change. Aí, vamos 00 para 110, tá? 3305. Positivo, vamos aguardar o cruzamento. No meio, livre pouso, 160 graus, 8 nós, pista 10, pista molhada. Livre pouso, pista molhada, F57 no meio. O 4235, da Colégio 22, controle 208. Controle 208, 4235, parante. Controle Salvador, Dan 3, 178, revisando desvios à direita da rota pro 080, por 20 meses para evitar formações. Livre. Obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, azul 4235, na da El, passando 1900. Azul 4235, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Há uma possibilidade de voar no direto da El, Oleda? Autorizado. Ciente da presente, voo direto da El, azul 423. Tan 3305, cruzou visual, contrato com a nossa esquerda, 1000 pés acima. Positivo, suba para o nível 330 e vou partir direto para o Romeo Fox 018. Ok, seguinte, vou subir então direto 330, Romeo Fox 018, Tan 3305. Acho que a Zulu Alfa superou o tráfego. Gente, está visual, mesmo posicionado de ótimo. Tan 3178 retornando a roda. Ciente. Então a torre confia muito baixo. No meio, solos 2-4, táxi à direita, Alfa e Kilo, parte 3 na minha escuta. Alfa e Kilo na sua escuta, F7 na minha. Gato. 9908, clareza 2, muito baixo, prossiga. Quer confirmar agora? Um pouquinho melhor, prossiga. Por gentileza, parece o correio que eu sou hoje, tem já nosso plano de sistema? Afirmativo, agora é, pra mim saiu aqui com a aerovia Peruísque 50320, copia assim mesmo? Afirmativo. Então tá autorizado pra Guarulhos 320, nível Peruísque 50, decola da 110, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa Eudes, aciona o código 5067 e o controle é 120, decimal 8 na saída. 320 Guarulhos, da 110, da El, Leda, depois Eudes, 5067 é o nosso transponder, 1208 nosso controle, o total 9908. Correto, chama para acionamento. Salvador, o Chanela 224, 21, solicito acionamento na posição posterior. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 224. TOTAP 9908 para o Pichbeck. TOTAP 9908 no PAS 3, aguarde. Aguardando. Sabendo que a equipe de parte tem uma aeronave da Webjet que vai parar aí próximo, no Pátio 3, assim que ela estacionar, pode fazer o seu pushback, chame táxi. Afirmativo, batido. Vou coordenar, observar a aeronave da Azul 4235, chama Recife 1251. O Recife agora, 251, Azul 4235, boa noite. Boa. Ouro 076, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, ouro 076. Localizador. Positivo, vamos checar o trem, chama a torre, 1186-3178. 1186-3178, boa noite. Boa. Plano 3178, sinal da 10. 731-78, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, pista molhada, pista só passada. Ele pouso formato, pouso baixo travado, trem 3178. Torre, o chamamento 4 chamado, pronto para o pushback. Ok, no 1 aguarde, o que aguarde só no meu pushback. Trip 5595, este é o controle Salvador, meu cordial. Vou partir direto para Pelo, quando estiver pronto para descer, até 4000, autorizado com o 1021. Pelo, chegada bom, pista 10. Trip 5595. Então, 9908 para o táxi, 3 a bordo, 4 de autonomia, alterna Galeão. Que o total está livre o táxi, até o ponto de espera, chame ponto no ponto de espera. Livre táxi, chamaria ponto de espera total. Que o pastor 2317, táxi até a próxima interseção com a pista, confirme o POB. Autorizado para Recife, nível 090, na Golf 677, na cola da 10 com curva à esquerda na saída Conde, aciona 5046 e o controle 120, decima 8 na saída. Chame para ingresso na pista quando pronto. Correu aí, 5972. 5972, aguarde conta para a Galeão, um minuto. Você escuta para quatro. Lembra 224, coordenei com a equipe de empate assim que a aeronave da Total que está taxiando passar aí por trás, já está passando praticamente, está autorizado para o chuveiro e chame táxi. Posso passar em 27 da Total, autorizado para o chuveiro e chame táxi. Autorizado ali, manter o total 9908. Total 5972 para cópia. Siga. Autorizado para Galeão, nível 3, correção nível 400, na Apurisque 50, decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa Eudes, aciona 5063 e o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 400 para o Galeão, aerovia uniforme Whisky 50, decolada pista 10, efetua curva à direita na subida da El, então Leda e Eudes. Controle 1208, transponder acionado, standby 5063. Correto, chama para acionamento. Chamarei, Rio 5972. Mantenha a posição. 78, legal. 3178, seu solo às 36, livre o táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantenha a escuta. Alfa, chamante da Juliette, 3178. Livre decolagem total, vento 160 graus, 8 nós. Uno 076, Duna localizador, reduza, cheque o trem, chame a torre. Uno 186, Gol 1076. Localizado, agora chama 2386, 1076, boa. Salvador, 624, pronto para o táxi, AB de 103, alterna Recife, autonomia de 2 horas e 25 minutos. Te aguarde, total 9908, decola os 37, controle 208. 0878 antes da Juliette. 6178, vai entrar à esquerda para a remota, não me escuta. Esquerda para a remota, 6178. Sou Salvador, boa noite, ao Gol no 076, estabilizado o sinal da 1-0, baixado travado, 1 milha do externo. Ok, 076, ciente, livre pouso, 140 graus, 109, pista 10. Livre pouso 10, no 076. Autorizado táxi, teu ponto de espera, champanhe para decolagem. Autorizado táxi, teu ponto de espera, champanhe para decolagem. Ali 24. Você foi da Elpa total 9908? Livre. Rio, Sinalab 72. Prossiga. Fundamento posição, posterior pushback. Autorizado no pátio 3, chambra táxi. Centro do velho táxi, Rio, Sinalab 72. O 224 está autorizado ali, mantendo 1-0. Nós estamos 7, mantendo a posição. Estou com o Xané, vai decolar na mesma, no mesmo setor de saída. Eu vou decolar ele primeiro aqui devido à performance para evitar atraso na saída das aeronaves, ok? Tripe 5525 está agora 30 milhas, passa 15 mil, agora sim, Duna 2000 autorizado. Pet, Duna 2000, Tripe 5525, muito obrigado. No livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Via Alfa, Juliette, não se escutam no 07. Oxané, 6224, livre decolar, 140 graus, 8 nós. Pastor, o 7 está autorizado em ingresso à direita, cabeceira 1-0, reporte alinhado, pronto. Decola 43, controle 208. 1208, Chanel 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6224. Controle, meu cordial, contato radar. 6224. O 7, quando pronto, deve decolar, Ventura, 40 graus, 10 mais. Ano 224. Prossiga, 224. Direto Aracaju. Obrigado, direto Aracaju, 6224. Total 9908, chame Recife 125. 5972, pode carga para o pushback. Tá autorizado, chame táxi. Centro de Veritax, 5972. Triple 55, quando o Six ficar desconfortável a descida, a gente vai abrir a direita. Não, tá tranquilo. Turno 7, decola os 4.000, controle 208. Controle 208, boa noite, Pastor 7. Controle Salvador, boa noite, Pastor 7. Pastor 17, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Trip 5525, cruza final da pistão 7, afastado da, da cabeceira 7 milhas. Reduza para aproximação e reduz cheque para ponto. 7, Trip 5525. Prossiga. para livrar a nossa terminal em poucas milhas, façamos o seguinte, o senhor fala direto com o Ilhéus, a gente vai encerrar o serviço radar, o senhor chama agora a frequência 120.1 e colhe todos os dados necessários à sua aproximação em pouso naquela localidade. Boa noite. Frequência 120.1. Trip 5595, prossiga descendo até a altitude de 1700 pés e gira à esquerda para Simbra, está autorizada a aproximação e aguarde trechurete. 7 para 1700 Simbra e viva a aproximação do Trip 5595. Tule, autoriza o nível 210, posicionado 6224. Ok, o senhor vai subir para o 210 e eu vou consultar o centro Recife. Obrigado. Cena 224, confirmado, 210. Obrigado, nível 210, posicionado 6224. Trip 5515 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, boa noite, obrigado pelo apoio. Boa. Torre Salvador, é o Trip 5515, boa noite. 5515, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando autorização, Trip 5515. Oceano 224, chame Recife, a frequência é 12685. Oceano 6224, boa noite. Boa. De pouso, vento 120 graus, 10 nós, cheque o trem, pista molhada, prestação passada. 7, 5595, pouso autorizado.